chama Dawn Together, é uma coisa assim, eu não sei bem como pronuncia. O Draw Together. Isso, ele ganhou um nome em português que eu não lembro mais qual é. Eu sei que o desenho é bizarro, assim, é muito, muito tosco, e eu não sei como que eu via isso antes, porque faz pouco tempo que eu vi que tava passando, eu falei, ah, deixa eu ver. Aí sabe quando você para e fala assim, caraca, mas como que eu via isso? É muito esquisito, é muito estranho. Eu tive essa sensação quando eu vi o show do Simple Plan. Foi exatamente essa. É quase coisa. Uma coisa meio vergonha alheia de si mesmo, né? É, pois é. Se é que isso é possível. Vai lá, Mari, manda agora. Você. Não é Carla que não Mari, tem guilty pleasure? Tem que ser a última, tem que ser a Eu não tenho guilty pleasure. É. Olha só, Buffy não é guilty pleasure. Não é guilty pleasure. Não é. Buffy não é guilty pleasure. Doctor Who não é guilty pleasure. Não é. Eu não assisto novela. Nenhuma. Malhação não é guilty pleasure. Malhação não é guilty pleasure. Mariane, me ajuda nesse momento. Olha, se você estiver falando até a temporada da Tati, da Priscila Fantin, então realmente não é guilty pleasure. Depois disso é. Ela assiste até hoje, tipo, essa que tá acabando. Ela viu hoje. Mas essa trama foi muito boa. Uhum. Ainda tem a trama dos lutadores de Muay Thai. É. Sim, muito boa. Uma delícia de trama. É, eu vou ter que concordar com a Carla. Vocês estão falando isso só por causa dos escamisados. Pronto, falei. Não. É legítima. É legítima a pretensão da Carla. Um espetáculo de trama. Mas fora... Os Descabizados é realmente uma novela muito boa. Não é, cara. São assuntos do cotidiano, do adolescente. É de onde saem os novos talentos. Não que eles sejam bons. Tipo assim, o melhor que a Globo consegue, né? E eles estão sempre mudando o enredo, então você nunca fica enjoado. Por isso que o negócio tá no ar aí há 20 anos. Ou sei lá. Apenas esperando a Globo contratar a Maísa pra Malhação. Meu Deus. O Diego vai perceber o grande talento da Maísa. Mas Malhação é guilty pleasure, cara. Desculpa. Não é. Não é. É. Se fosse aquele, aquele período com o touro, com a. Como era aqueles personagens, né? Como a esse Mari disse. Esse era muito bom também, eu também gosto muito. Esse era muito bom. Então, esse foi muito bom. Na época em que era academia, então, nossa, era muito bom. Era muito legal quando surgiu. Eu lembro que eu assistia a Malhação, depois que terminava, colocava na manchete pra ver Cavaleiros do Zodíaco. Acho que todos tivemos a mesma vida, né? Todos fazíamos a mesma coisa. Não, a Carla Nova. Cavaleiros era muito. Ela provavelmente era um PT nessa época. Carla Nova tava nascendo ainda. Isso. Carla Nova tinha o quê? Uns 4 aninhos? Nessa época eu só assistia Chaves e ficava chorando com os filmes da Disney. Bom, Chaves é muito bom ainda. Chaves é cult, não é guilty pleasure nem amarrado. Ah, não é mesmo? Eu anotei alguns aqui pra poder falar antes da Mariane. Não entendi essa referência. Eu sou praticamente igual a Carla. Não, os seus são o top, top do Guilty Pleasure da TV. Entendi, é um bloco direto. Só. Olha, eu anotei alguns. Tipo, Nacional, tinha Mulheres Ricas. É considerado Guilty Pleasure, porque eu adorava assistir aquilo. É Brasil. Mas é muito Chico bom. De São Paulo. Mulheres Ricas era muito bom. É. Caraca, adorava Mulheres Ricas. Não é? Esqueci total. Bom. Até me engasguei pra falar aqui. Eu lembro que a gente assistia na segunda-feira à noite, na terça-feira ia todo mundo pro estágio comentar o episódio do dia anterior. É muito bom, mano. Ó, mais um da categoria reality show. É verdade. Eu acabei de me lembrar de mais um brasileiro pra incluir na lista. Vamos falando, por favor. Mas eu dei 4 aqui de TV e os 4 são reality show também. Um é Cupcake War. Guerra dos Cupcakes, que eu acho muito bom aquilo. Não sei se vocês já viram, que são equipes que fazem cupcakes pra eventos e elas ficam disputando. Já vi. Acho que eu muito... já vi a propaganda, mas eu nunca assisti. Eu não consigo entender a diferença dos bolinhos deles, porque eles criam uns sabores malucos, tipo limão com graxa texturizada e confete. Não entendo como isso dá certo. Pois é, e assim, a gente só tem que confiar no que o julgador tá falando, né? Porque... Não tem como provar aquilo. Como é que a gente vai saber? Eu acho que eles só vendem o básico. Baunilha, chocolate. E eles fingem, né, que tem os sabores todos ali dentro. Outro também que eu curtia ver, mas eu sempre esquecia. Quando tava passando que eu deixava e assistia até o fim. Era o dos Amish. Caraca! Ah, é verdade. É? Ah, sei. Isso deve ser interessante. Era bem legal. Jogavam eles assim em Nova York ou em Los Angeles e iam acompanhando a vida deles, tinha cada barraco. Aí você descobria que os Amish, assim, eles só tinham aquela coisa do purismo, né? De manter aquele conservadorismo e tal, não sei o quê. Só que por fora eram umas pessoas assim tão odiosas que você não conseguia gostar de nenhuma delas. Porque dava nervoso ver aquilo, todo mundo brigando com todo mundo e falando mal. Eles isso. Brigam muito, é. Horrível, muito, muito ruim. Mas é muito bom. Outro que eu assistia também sempre que passava, que eu acho que esse a Mariane gosta. 16 and Pregnant. Amo! Muito bom, né? Muito bom. Caraca, melhor reality show da vida. Eu quase chorei quando tiraram do Netflix. Não é? Pois é. Ainda bem que eu vi tudo antes de tirarem. Aproveita, deixa aí e fale os outros também. É, então. Eu não sei se eu vou começar com os internacionais, porque os nacionais são tão bons que merecem ser comentados. Beleza. São muitos, eu contei aqui 18. Mas eu não vou comentar todos, tá? Apenas, aliás, são 3 brasileiros e apenas uns que eu acho que são, assim, o top da bizarrice. É, não vai estar nessa ordem, tá? Alguns talvez vocês não conheçam. Honey Boo Boo, claro. Nossa, clássico. Clássico. É. Casamentos clássico espetaculares. Em muito que bom. O orçamento começa em 250 mil dólares. Nossa. E as pessoas falam, eu quero temas do tipo castelos de gelo no reinado de Dom João VI. Nossa. E aí eles criam, eu falo assim, nossa, mas é um casamento normal, eu não tô vendo a temática. Por que custa 1 milhão? Eu não sabia que estava grávida. O que eu não aceito. Bom, como você vai parar no hospital com um podrão estragado e de repente um bebê? Como assim? Você não notou nada diferente se mexendo na sua barriga de verme? Porque assim, como que você cresce, né, por 9 meses e não nota? Exatamente. Esse é um dos que eu vou comentar, porque assim, tem 2 episódios que pra mim foram clássicos. Tem Jersey Shore, que eles são muito bregas. Eles botam um povo muito brega de New Jersey. São os nens americanos. E mandam eles... É tipo, é uma mistura de Big Brother com nen. Imagina um Big Brother só de nen. É assim. Meu Deus. Lucky Ladies, que é brasileiro, que é das funkeiras, de onde saiu a musa Carol de Niterói Bandida. Novelas mexicanas, todas e qualquer. Especialmente agora que no Netflix tem várias, eu posso ver a hora que eu quiser. Eu adoro como todas têm a mesma história e não se cansa. A mulher fica louca, vai pro sanatório, tem um incêndio, é dada como morta, perde a memória. Ela volta com uma pessoa linda, rica e maravilhosa, ninguém reconhece ela. Amo. No final, sempre trocam os exames dela com o da vilã e ela acha que tá morrendo. Mas na verdade, é sempre igual. Meu Grande Casamento Cigano. Que ah, esse é um clássico. Gente, pelo amor de Deus, as mesas deles de festa. Tinha uma mulher que tinha pisca-pisca no véu. Que não faz mentira, isso? Mentira. Juro. Ela tinha tipo, um vestido gigante, tinha pisca-pisca no véu, mais gigante ainda. Tinha uma que tinha... Lembra quando tinha festa, tipo, da Moranguinho, que tinha aqueles castelos de isopor quando a gente tinha 3 anos de idade? Gente. Tinha isso na mesa. Clássico dos clássicos, que é Pequenas Misses. Foi de onde saiu o Honey Boo Boo, não foi? Foi de onde saiu o Honey Boo Boo. Eu não sei como eles escolhem as crianças, porque todas elas fazem a mesma coreografia, cantam a mesma coisa, dançam a mesma... Não sei o que é. Ai, tem um de... Eu não sei o nome desse, mas são os médicos britânicos que eles atendem umas pessoas aleatórias e aí que tem problemas vergonhosos que elas não têm coragem de falar. Tipo... Ai, não é o caso dos bizarros da medicina, mas eu sei qual é esse. Passa no Home and Health. Isso. E assim, o episódio que... Dois que me marcaram muito. Um deles foi a menina que tinha... Parecia que tinha uma árvore no pé dela pela quantidade de verrugas. Ai. E aí você acha, nossa, isso é só um problema muito grave de pele. Eles pesquisaram e descobriram que a garota ia ter que fazer um transplante de medula. Que era um problema autoimune. Fiquei muito assustada. Meu Deus. E o outro é que foi todo um programa dedicado a ensinar as pessoas a usarem o banheiro. Como assim você tem que ensinar as pessoas a usarem o banheiro? O que exatamente eles ensinaram? É porque aparentemente tem uma posição exata pra estimular o intestino que não sei o que lá. Aí apareceu lá um cara que ele tinha certeza que ele tinha um problema. Ele tinha certeza que ele tinha um problema incurável que há anos ele ia aos médicos e ninguém sanava. Aí o cara foi, examinou, aí virou pra ele e falou: senhor, você tem que se limpar direito. Foi assim. Péssimo, gente. Como é que é? Como assim? Ele virou pro cara e falou: meu senhor, o senhor tem que se limpar direito. Esse é o problema. Gente, eu parei de ver nesse episódio, nesse programa. Os clássicos, né? Acumuladores. Ah, esse é muito bom. Muito esse bom. É muito adoro bom. Esse é muito bom mesmo. João não assiste não, porque ele tem muito nervosinho. Tem todos os Real Housewives de todos os lugares dos Estados Unidos, que são todas bregas e estranhas. E brigam o tempo inteiro, e arrancam perucas. Elas usam perucas. Tipo, todos dos Kardashian, todos. Tem mais de um, eu só conheci o Keeping Up with the Kardashians. Não, eles têm uma série que eles chamam de K&K. É sempre duas irmãs numa cidade. Tem a Courtney e a Kim em Nova York, tem a Chloe e a Courtney em Miami, tem um outro em que outro lugar que elas foram também? Outro lugar aí que elas foram. Tem também o reality show do ICT e a esposa dele, a Coco, que eles são muito engraçados. Aquele rapper ICT que trabalha em SVU. E todos os aprendiz celebridades. Isso é tipo o aprendiz do Roberto Justus, né? Só que... Isso! Só que são pseudo-celebridades americanas. Quais sub-celebridades lá? Muito loucas. Pra mim, são todos celebridades. Mas muito loucas. Os desafios, assim, são insanos. E os brasileiros, né? Que são os clássicos. Assim, até... Eu sinto até falta, dá até vontade de escorrer uma lágrima quando eu falo desse. Que é o melhor programa da televisão brasileira. E que revelou o maior ídolo da interpretação brasileira. Que é o Teste de Fidelidade. Eu lembro que, assim, o Teste de Fidelidade passava na segunda. E aí, na terça-feira, todo mundo lá na sala só falava disso na faculdade. Caramba, as frases do Oliver eram clássicas. E como ele não fazia cara de nojo pra pegar cada mulher assim. Eu não sei me explicar. Eu não sei me explicar, gente. É... Sabe, foi muito triste quando acabou. E dizem por aí que foi porque o Oliver pegou a mulher do João Kleber. Meu Deus. Exatamente. E eu acho que é um clássico também, clássico dos clássicos, que é o programa da Furacão 2000. Que foi o que me iniciou nesse mundo de TV. Era muito legal, eu sabia toda a agenda dos bailes. Baile da quadra da rua, Turiaé. Baile em São Gunainove de São Gonçalo. Com a equipe Furacão Twister, Tornado, Geleira, Capitão de Petróleo. Era tão legal. E eles mostrando os bailes e sempre dava um problema. Porque sempre aparecia alguém que tinha dado balão no namorado e foi pro baile. E ele aparecia na câmera da Furacão e no dia seguinte tava no Orkut toda a discussão. Gente. Era muito legal. Aí tinha o vovô do baile que era. Ele ia toda semana, ele ia no baile, no mesmo baile. E aí todo mundo conhecia ele, ele sempre era filmado. Tipo, a gente era um vovô mesmo, de cabeça branca. Ele ficava lá dançando e as piriguetes gostavam dele e ficava assim, se esfregando nele. Era muito legal. Imaginem o meu choque quando eu vi Jonathan da nova geração com um filho. Isso é muito errado. E, enfim, eram só essas coisas básicas mesmo. Bem muito... Ah, eu lembrei que eu ia falar, né, dos dois episódios muito chocantes que me marcaram muito. Eu não sabia que estava grávida. Sim, sim. Um deles foi a mulher que pariu dentro do banheiro do parque de diversões. Oh, oi? Ela não sabia que estava grávida. Aí ela resolveu comemorar o aniversário do filhinho dela no parque. Foi ela, o marido, o filhinho, a mãe, o pai, o sogro. Aí ela andou em todas as montanhas-russas, andou em todos os brinquedos. Ela começou a sentir uma dor na barriga. Ela pensou, foi alguma coisa que eu comi, vou ao banheiro. Aí ela falou que ela, a dor não parava. Ela falou assim, vou fazer força. Meu Deus. Aí ela falou que conforme ela se levantava e fazia força, melhorava. De repente, quando ela viu, a criança escorregou. Meu ela Deus. A criança escorregou pelas pernas dela e foi parar lá no final da cabine. Meu Deus. E ela não sabia o que ela fazia. E ela não sabia o que ela fazia. Ela começou a gritar. Que aí bizarro. O bombeiro entrou pra ver o que que era. Viu, pegou a criança e chamou os guardas do parque. Imagina, gente, eu parei aqui, me ajuda. Exatamente. Não é muito chocante isso? É todo mundo em choque. Exatamente. Uhum. E geralmente a desculpa, assim, é sempre a mesma. É, geralmente elas falam: ah, não, eu engordei só 5 quilos, achei que eu estava gorda e barriguda. Ou então, só teve uma que realmente não teve barriga, porque ela mostrou fotos comprovando. Foi a que foi no hospital achando que tinha comido um podrão estragado. E a outra clássica pra mim, que foi também essas coisas de banheiro. Ela foi fazer uma viagem. Não sabia que estava grávida. Não sabe, nunca sabe. Foi fazer uma viagem de família. Tava todo mundo lá no hotel, dormindo. Ela começou a passar mal à noite. Começou a passar mal, ela não sabe o que ela fazia da vida dela. E ela foi pro banheiro. Ela sentou. Ela falou que, de repente, ela sentou. Ela achou assim: estou com pedra nos rins. Acho que vou expelir uma pedra nos rins. Uma coisa assim. É. As pessoas sempre pensam: estou com um problema nos rins. Né? Estou com... Aí ela falou que ela tava assim. De repente ela olhou pra baixo e ela viu uma coisa saindo de dentro dela. Era o bebê. E ela meio que ela não sabia se ela pegava, se ela deixava cair na privada. Ela pegou. A criança nasceu na privada, num motel de beira de estrada. Como assim? Meu Deus. Como assim? Tá, gente. Agora deixa eu fazer uma pergunta. Sim. É, nenhuma dessas mulheres reparou que ela... Que elas não ficavam menstruadas há um tempo, ou todas elas estavam na época já da menopausa? Então, na verdade, todas elas diziam a mesma coisa. Como elas tinham uma menstruação muito irregular, então era completamente normal elas ficarem muito tempo. Ou então elas diziam que elas menstruavam, que elas tinham um sangramentozinho leve, então elas achavam: nossa, que sorte minha, está fraco esse mês. É, eu também já vi na televisão que é mais comum do que parece você continuar menstruando quando está grávida. Incrivelmente. Foi muito chocante, gente. Até hoje, tipo, esse é meu pior medo. Eu não sei, entendeu? Eu não sei o que está assim. Eu sempre penso, sabe? Que a barriga grande seja banha ou lombriga, porque isso é o ideal. Por favor. Ai, ai. É, na época do meu segundo grau, uma menina que contava a história de uma vizinha dela, toda puritana. Aí a filha dela apareceu com barriga e disse que a barriga da menina crescendo, todo mundo falando: ela tá grávida. E a mãe falando: não, ela tá com um problema de saúde muito sério. É um mioma. É um mioma. Aí foi, e assim foi, né, até que a menina começou a ter as contrações, levaram ela pro hospital, por causa da dor e não sei o que, a criança nasceu. Exato, a criança nasceu. Aí disse que quando foram visitar a mãe da menina, né, toda sem graça e tal, disse: nossa, a gente soube o que aconteceu com a sua filha, porque todo aquele puritanismo tava quebrado, né. Aí ela... assim: ah, seu neto tá aí, posso conhecer? Aí levaram pra conhecer a criança. Ah, assim: oh, nossa, tão bonitinho, mioma. Poxa, vacilo chupar cachorro morto, gente. Eu acho que também é assim que vocês têm que assistir. Vocês têm que parar tudo que vocês estão vendo nesse momento. É ver Lucky Ladies. Já falei pra vocês: Tati quebra barraco, é mentora de 5 outras funkeiras, pra, nas palavras dela, formar uma dupla de nós 6 e fazer um grande show. Meu, certo? Deus, isso dá até tristeza de todo mundo. Gente, mas é muito engraçado. Com as musas Carol Bandida de Niterói, Mulher Filé, cantos clássicos. Só os passos, as melhores músicas são elas. Tem a Sabrina, que acho que ela é a mais conhecida de todas. A Carol K. Ah, conhecidíssima. E uma tal de Mari Silvestre. Não sei quem é, mas enfim. Elas ficam muito loucas. Elas brigam umas com as outras. Arrancam perucas. Exatamente. E tem as músicas, né, gente? As músicas são demais. Agora elas já estão na fase do show. Elas vão ser 3 duplas e depois uma música em conjunto. Eu apenas quero saber onde é que vai vender o ingresso, cara, porque eu tenho que assistir. Cara, não, sério, eu preciso assistir isso. Onde que passa isso? Então, você vai no site da Fox Live, do Fox Play Brasil. Tá tudo disponível, menos o episódio dessa semana. Olha, dá pra assistir online, então? Dá, eu vejo tudo online. Se você quiser, assim, só pra você sentir o ritmo, vai no YouTube e tem o primeiro capítulo completo. Uhum. Porque meio que tava, alguns estavam bloqueados, então não sei se eles já desbloquearam tudo. Gente, mas elas vão pro baile. Gente, tem, eu descobri uma coisa chamada roda de funk. Eu não sei nem o que dizer sobre isso. Por favor, procurem no YouTube. Sim, é tipo um baile que fica o povo sentado assim no palco e eles apresentam novos talentos do funk. E aí, assim, eles cantam seus sucessos, eles improvisam também, né? Aí sai aquelas coisas assim, com os palavrões que eu nunca ouvi na minha vida. 28 anos, eu nunca tinha ouvido falar naquilo. Olha. Nossa. Deve ser uma coisa, né? Deve ser mega vergonha alheia. Muito, gente, é muito vergonha alheia. Mas assim, todo mundo no Facebook ama. Então não só. E o mais engraçado é que agora não tem TV a cabo e tal. E aí todas as pessoas que me conheciam, quando viam que isso ia passar, elas ficavam me marcando: Mariane, você tem que ver! Você tem que ver, isso é a sua cara! A Mariane é o lugar geométrico do Guilty Pleasure, né? Gente, nossa, tem vários. Deixa eu perguntar pra vocês, ninguém aí assiste Casos de Família? Não. Eu já cansei. Eu vou dizer pra vocês que eu só não assisto porque não é o horário que eu tô em casa. Eu acho sensacional a cara de pau daquela apresentadora. É, Cristina Rocha. Gente, eu acho que ela é a maior atriz que a gente tem nesse Brasil. É. Eu acho que é cara de pau. Os episódios clássicos dela foi a menina que se prostitui pra comprar cheeseburger. Porque, né? E o da mulher feijoada. Mulher feijoada. É um cara que tava lá no caso de família pra revelar um grande segredo pra família dele. Ninguém sabia. Acho que era uma coisa que tava sufocando muito ele. E ele escolheu a TV pra falar. Claro. Ah. E ele era a mulher feijoada. Caraca, o que define mulher feijoada? Ele se montava cara, igual o RuPaul Drag Race. E saía de um caldeirão. Meu Deus. Coberto de miúdos de porco? Não, né? Normal. Aí é muito, né? Ele se intitulava mulher feijoada. Caraca, finalizamos TV? Acho que sim, eu acho que sim. A gente agora vai pra livros ou pra filmes? Tanto faz, não sei. Filmes, né? Livro é mais subjetivo, sei lá. Tá, vamos pra livro, porque tem um geral aqui de todos nós cinco. Temos um Guilty Pleasure em comum, que já foi mencionado no episódio anterior. Todo mundo se identificou, que é aquela coisa que é ruim, mas é bom. Mas é ruim. Que se chama a saga Crepúsculo. Exatamente. Eu achei que você ia falar 50 tons de cinza. Que é o Crepúsculo sem vampiro. Eu não li, mas Crepúsculo é aquela coisa, né? Que tipo, você tá lendo assim, você começa a rir da autora. Você começa a rir do texto. Você, tipo, o que é? Que merda é essa? Mas você continua lendo. Porque é bom. Pois é. Como é que pode? Você precisa saber o final. Você tem esperança que ela vai consertar. Isso mesmo. Você pensa, caralho, o vampiro brilha. Eu tenho que continuar lendo isso. É. Exatamente. Eu lembro que tava indo bem até o final do livro 2. Aí eu falei assim, mas gente, que homem fala não só depois do casamento? Né? Eu acho que tem alguma coisa errada na com a pessoa, tá, mentalmente. Tá certo? Eu acho que ela deveria ter desconfiado e ter ido ficar lá com o lobisomem. É porque ele é do início do século passado. Não que isso tem justifique. Não, isso não justifica. Super justifica. Não, isso não justifica. Justifica não. Era uma outra época, era uma outra forma de pensar. Era uma outra época. O que não justifica é a Bela ficar grávida do vampiro. É isso. Né? Eu também acho. Isso não justifica. O que aconteceu? Pra mim, Crepúsculo foi o seguinte: ele era ruim, deu a volta, ficou bom. Aí quando chegou no quarto livro, ele continuou a ser ruim, aí ele continuou a dar mais uma volta, mas não deu uma volta inteira. Aí não, ficou bom de novo. Porque o quarto livro é uma coisa, gente. Não dá pra aguentar. Então, o quarto livro, a melhor coisa do quarto livro é o nome de um capítulo que o Jacob deu. Life Sucks. And Then You Die. Isso é a melhor coisa do quarto livro, cara. É muito. Eu acho que isso é triste, gente. Acho que a gente devia ter pena da autora. Gente, eu tenho certeza absoluta que ela sentou, escreveu os três livros, né? Um assim, um atrás do outro, né? Foi escrevendo os três livros. Aí quando falaram assim pra ela, cara, você pode ganhar mais dinheiro. Como é que eu vou ganhar mais dinheiro? Ah, vou escrever qualquer coisa aqui. Aí ela fez o quarto. Tipo, ah, já vou ganhar dinheiro de qualquer jeito. Agora mesmo que eu posso escrever uma merda muito qualquer grande. Coisa. Ela foi escrever o quarto. E eu até comentei no episódio passado, né, que ela tinha como ter salvado o quarto livro, cara. E ela deixou isso escapar. Não deu. Como era? Era assim. Porque o vampiro, vamos colocar assim em termos práticos. O vampiro, ele, até os vampiros dela também, eles se, digamos assim, se solidificam naquele estado em que foram transformados, certo? Certo. Então, o Edward, ele ainda tinha lá os espermatozoidezinhos conservados de quando ele era um menino virgem que quase morreu, certo? Certo. Então... Ele morreu com ereção. Então... Morreu puro. É. Eu também não entendo. Se o coração não bombeia o sangue, isso é meio complicado pra mim. Aí, assim, então ele casou com a Bella, eles foram lá ter a noite deles e tal. Então, nesse momento, ele pôs pra fora toda essa carga genética que estava acumulada durante um século. Sim. Certo? Ok. Certo. Isso justifica a gravidez, ponto. A gente engoliria essa história. Eu não engoliria não, mas enfim. Entendeu, né? Isso aqui é pra outro podcast. Apenas pra maiores de 18. Ai, ai. Então, mas continuando. Então, dava pra entender até esse pedaço. Aí o que acontece? Tem toda aquela coisa da revolta, a Alice tentando resolver porque ia ter a guerra e blá blá blá. Aí no final ela traz um menino que era de um vampiro também. Aí Sim. você descobre que esse vampiro que o menino fala, o garoto fala que ele saiu engravidando mulheres à torto e à direito. Ou seja, o pai dele. Pai dele, é. Então quer dizer que não tinha mais essa coisa de usou, acabou, sabe? O pai dele meio que ficava produzindo carga genética e distribuindo por aí. Ou seja, ela furou a própria teoria. Cara, ela não tinha teoria nenhuma. É, pois é. Ela não pensou com a menina de algum jeito, Anderson. É, tipo, eu não vou ter um sentido. Não, como é que eu posso fazer essa história ficar mais... Oh, que fofinho, no sentido de... Ó, vou dar uma filha pra ele, tipo... Eu tenho uma outra teoria pra salvar a história, que não precisaria lá do vampiro da Amazônia. O simples fato de que ninguém pensou, pessoas que têm, sei lá, 1000 anos, né, vividas, ninguém pensou em vamos esperar aí em 6 meses, ver se a menina cresce ou fica do mesmo tamanho. Se ela crescer, eles falam a verdade. Se ela não crescer, a gente mata ela e todo mundo. Ponto! Qual é a dificuldade disso? O que são 6 meses comparados com quem tem 1000 anos, né? Exato. Vamos dar um passeio lá, ficar lá em Volterra 6 meses? Tá bom. Pois é. Ninguém pensou nisso, né? Deixar as demais morra 6 meses. O que são 6 meses? Não, está matando todo mundo. E furando a teoria com um semi-vampiro da Amazônia. Pois é. E o que foi aquilo, gente, do Jacob com a menininha? Isso é muito errado. Isso é muito errado. Eu acho que foi pressão, sabe? Já que ele não ia ficar com a Bella, alguém tinha que ficar com ele, né? Exatamente. Pois é, foi o jeito mais idiota de fazer um final feliz pra todo mundo. Porque não sobrou mais ninguém, gente. Eles não tem que botar um personagem assim de última hora. É, pois é, aí não ia funcionar. Ela pensou, qual o jeito mais errado de fazer... E mais fácil de fazer todo mundo ficar com o final feliz. Ah, já sei. Não, exatamente. E assim, aquela coisa, eu vou colocar... E é muita encheção de linguiça aquela história, né? Porque quando tem toda a merda acontecendo e tal, e ela fazendo lá com cara os passaportes falsos pra poder mandar a filha e o Jacob embora, pra eles não ficarem na guerra e não sei o quê. Aí você pensa, nossa, e como é que eles vão achar os dois depois pra dizer que tudo acabou... Não, isso nem acontece. Ela só foi lá, fez, trouxe de volta e pronto, acabou. Pro filme ficar bom, eles tiveram que inventar que a batalha de fato aconteceu. Pois é. Pra poder ter algum sentido. Pois é. Ou seja, eles tiveram que consertar o enredo do livro. Com certeza. Por isso que o filme ficou melhor do que o filme. Fizeram até bem feito. Eu achei lindo que ele, na verdade, foi uma ilusão de ótica o dia que eu ter sido apaixonado pela Bella. É porque um dia ela ficaria grávida da pessoa de quem ele era destinado. E aí foi por isso. Foi tipo uma coisa de merda isso. Ou seja, ele já tinha sentimentos. Ele tinha sentimentos pelo óvulo que já tava dentro dela. E se ela não tivesse casado com o Edward? Se ela tivesse morrido? Ia ficar como? Eu acho que tudo bem. Se ela até tipo, estivesse grávida e não soubesse, dava pra engolir. Eu não sabia que estava grávida. Oi? Eu não sabia que estava grávida. Ela é eu um vampiro. É. Aí. E sabe o que eu acho mais legal? Eles usam assim, aquela maquiagem, tipo, de talco na cara. E ninguém percebe. Gente, eles são mais do que brancos. Uma coisa é a pessoa ser muito branca. Uma coisa é a pessoa ter ser albina, sabe? Isso é normal. O que eu acho incrível é que em cada filme eles têm uma cara e um penteado diferente, completamente diferente do anterior. É? É, sim. Repara. Repara. Como é que o cabelo deles cresce? Não cresce, tipo, né? Você... Não, claro que cresce. Tem não, que crescer. Não cresce. Mas não isso cresce. Tem uma... razão, é que no primeiro filme eles estavam muito pobres, então a maquiagem era mais ou menos, eram umas perucas meio estranhas, né? Não sei o que. Pros outros filmes é que foi melhorando aos pouquinhos, entendeu? Eles trocaram de salão de cabeleireiro. Foi. Mais uma vez a gente tá perdendo horas falando de Crepúsculo. Crepúsculo é o maior. Isso, né? É o maior guilty pleasure. Tem que ser a foto de capa do episódio, cara. Tem que ser. É o maior guilty pleasure do mundo. Não, acho que ainda. Não, até é realmente guilty pleasure, mas ainda assim. Não é tão feio você ler Crepúsculo no metrô. Tente abrir 50 tons de cinza no metrô. O vagão para pra te olhar. E é muito trash, gente. É muito trash. Porque é uma coisa assim, né? Tipo, primeiro livro, ok. Muitas pessoas fazem isso. Ficam lendo lá no metrô, assim, e você fica, gente, mas esse livro não é aquele que fica falando de sadomasoquismo, não sei o que. É. E a pessoa tá lá lendo. É. Cara, às vezes são senhorinhas. É. Sabe, o pior de tudo é que a autora conseguiu cometer o mesmo erro do Crepúsculo. A história foi descendo a ladeira e ela se transformou uma história que era boa. Num blá blá blá melado. Igual Júlia e Sabrina. Gente, aliás, eu tenho um outro good pleasure. Falando de livros, né? Ainda bem que eu não tenho foto no Skype. E que as pessoas não vão me achar. Porque, né? Não posso ficar falando essas coisas altas. É, eu acho que é o meu maior good pleasure. Eu tô desde o início me debatendo se eu falo ou se eu não falo. Se eu falo ou se eu não falo, entendeu? Mas assim, eu acho que eu preciso abordar isso com vocês. Eu adoro esses livros Júlia e Sabrina. Eu e minha avó compartilhamos esse gosto, como eu falei, terceira geração, além do Roberto Carlos. É minha avó, minha mãe e eu. Gente, que livros são esses? Alguém gente, explica, assim, a minha alergia tá atacada, né? Uhum. Aquela poeira de 30 anos no meu nariz. Aqueles romances com aquelas capas bem braguinhos. Aqueles que vende na capa de jornal. Isso. Isso. É isso. E todas as histórias são iguais, eles só mudam o país. Tirando esses livros meio Crepúsculo, 50 tons de cinza, e agora tem toda uma nova leva de livros assim, né? É. Foi. Sim. Lembrei outra coisa que eu gosto, gente. Romance de época. Saquei qual é a dos livros. Esses livros 50 tons de cinza e traída, desejada, whatever, coisas desse tipo, eles são tipo esses romances de banca de jornal que a Mariane gosta, só que gourmetizados. Caraca, genial. Exatamente. É a gourmetização desses é muito melhor romances. É muito melhor você ir lá na biblioteca e pegar de graça. Eu também gosto, eles também criaram toda uma linha de romances que se passam na Inglaterra no século XVIII. E são sempre a mesma história. E são sempre os canalhas, tudo de bom, lindo, tesão bonito e gostosão, ricos, blá blá blá, como assim, ingênua, que dá um sapeca e aí anela de jeito. E a menina se revela. E aí Tem toda a história do romance, né? E fica, pô, vou ter que casar com ela, né? Porque agora a sociedade londrina tá sabendo o que eu fiz. Tenho que salvar a reputação dela. Adoro, gente. Tem vários aqui em casa. E minha cabeleireira também gosta. Eu vou, eu leio e dou pra ela depois. E ela faz o mesmo. A gente tem um clube do livro. Clube do livro da sacanagem, né? Cara, isso me lembra muito o episódio de Friends, que o Joey acha um livro desse na cabeceira da Rachel, e é tão engraçado. Fala sobre um vigário e um limpador de chaminé, uma coisa assim. Muito bom. Ai, ai, então já chegamos à conclusão de que todos esses tops de Guilty Pleasure de livro se resumem a esse tipo de coisa, né? É, tipo isso. Eu só botei Crepúsculo como Guilty Pleasure de livro. É. Tirando o filme de Crepúsculo, porque a gente já falou junto com o livro também. É. Mais algum aí? Filme, ah, eu tenho de filme. Ah, não sei que você tenha de livro ainda, Mariane. Não, eu só tenho de filme agora. Eu tô até com vergonha de falar. Porque... Eu tenho um de filme que eu adoro, gente. Esse é muito Guilty Pleasure. Quando começou essa nova onda de musicais, todo mundo começou a fazer novos musicais. Ai, fizeram um tão bom chamado High School Musical. Muito bom! Adoro, é tão também. Ruim! É muito ruim! Nem eu consigo assistir. Muito bom! Ai, eu tenho todas as músicas, adoro cantar os karaokês. Eu assisti os três, eu confesso que eu gosto muito do primeiro e do segundo. O terceiro eu não achei lá essas coisas, não. Ah, eu achei o terceiro lindo, porque também foi na época que eu tava saindo do colégio, tava no ponto também, então foi emocionante. Ai, ai, tô... sério, é muito eu lindo. Eu acho Camp Rock mais legal. Camp Rock é mais legal. Camp Rock é muito mais legal. Ah, não é. Dois, não é. Mas o um foi muito legal. O U foi muito bom. Tem uma versão comentada que passa no Disney Channel que é ótima. Eu gosto da versão sing-along. Ah, essa deve ser mais legal. Mas então, a High School Musical trouxe toda essa nova... Essa leva musical pra Disney. Pois é. Graças a High School Musical existe Camp Rock, Carla. É verdade. E High School Musical é melhor. Mas eu não disse que High School Musical era ruim. Eu só disse que Camp Rock era mais legal. E se não fosse por High School Musical, Palhação não teria essa temporada musical. É, High School Musical inspirou a Vagabanda. Exato. É, justamente. Não, pô, eu acho que foi depois. Não, foi antes. Foi? Foi depois. Foi. Camp Rock, essa High School Musical é tão velho assim. É bem velho, é tipo de 2005, 2006. É, velho? Eu achei que fosse mais... É, de 2006, eu tava não. No ensino médio. O 3 foi quando... Médio, a gente já tava na faculdade há um bom tempo, né, cara? É, exatamente. De filme, assim, eu não consigo lembrar de muitos. Ah, eu adoro, por exemplo, o filme da Britney, o Crossroads. É Guilty Pleasure? Ah, é um pouquinho, né? Esse filme é ótimo. Eu nem lembrava que isso. Eu também gosto. É, nem lembrava. Então, eu posso falar meu Guilty Pleasure, que eu lembrei de um. Aê! Além de Camp Rock, tem um filme que eu gosto muito. É muito velho. Eu não sei se vocês vão lembrar. Eu acho que não. Passava na sessão da tarde. Eu acho que talvez a Carla Nova nunca tenha assistido. Chama Rollerblades. É uma galera que ficava enfrentando crime e andando de patins. E tem a Angelina Jolie. Eu vi esse filme. Esse filme é muito bom, adoro filme. Não. Assim, é porque tinha uma gangue que andava de patins, e aí tem um mocinho que super quer entrar na gangue, que andava de patins, ele consegue entrar, ele se apaixona pela Angelina Jolie, que é a namorada do cara da gangue, do chefe da gangue, mas o mocinho não sabia ainda que aquilo era uma gangue, ele só fica sabendo quando ele entra, aí ele descobre que a galera tá metida com coisas erradas. Aí ele vira um infiltrado e ele fica tentando acabar com a gangue por dentro, né? Porque ele começa a trabalhar com a polícia e tal. Super legal. Tudo isso sobre patins. Meu Deus. Amei, amei. Será que se eu procurar a Angelina Jolie no IMDb e ver a filmografia dela, vai aparecer? Ou ela manda tirar? Que nem a Xuxa, né? Mas essa indústria de entretenimento adulto não pode ser considerado pro IE. Então eu vou falar os meus, porque os meus, assim, são recorrentes. Eu sempre vejo. Eu amo Flashdance. Não, Flashdance não. Obrigada. Não. Que bom. Flashdance é um clássico do cinema. Porque eu também amo a música. E meu sonho é saber fazer aquela coreografia. What a feeling é de arrepiar. Sim, exatamente. Eu sinto aquilo no meu sangue. Eu também gosto muito de o clássico Dirty Dancing. Também não tem como ser Guilty Pleasure. Porque ninguém deixa Baby num canto. Musical é Guilty Pleasure, pô. Muito obrigada. Muito obrigada. Acho que só isso mesmo. Então, que bom, não tem nenhum filme Guilty Pleasure. Ai, eu também tenho um Guilty Pleasure. Que aliás não é, porque Anderson, tenho certeza que ele vai concordar comigo. Tá certo que o melhor filme brasileiro até hoje feito é Lua de Cristal. Isso é Guilty Pleasure. É clássico. É clássico. Não, Lua de Cristal é um clássico. Lua de Cristal só não barra Super Xuxa contra Baixo Astral. Esse é o melhor. Super Xuxa contra o Baixo Astral é top. Pois é. Eu gostava muito daquele dos Trapalhões, que eles iam pra dentro da pedra e se perdiam lá. Como é que é? Ah, isso era muito bom. Na Terra dos Monstros. Nossa, você lembra o título? É claro que eu lembro. Tinha Angélica. Eu gostava de Sonho de Verão também. Era bom também. Deixa eu achar um filme aqui que tem que seja. Ah, enquanto isso, o João pode ir falando dos filmes trash dele, né? Ah, mas assim, filme trash. Tem o que a Mariane disse, né? Aquele Arraste-me para o Inferno, que é muito bom, vejam. Esse não é novo? Esse é novo, né? É. Esse é novo, deve ser o quê? De 2009, não sei. Por aí. Ah, eu vi esse filme no cinema. É muito bom. Pois é. Pior que eu também vi, Carla. Esse é o do elevador? Não. O do elevador é demônio. Ah, é. Que é outro que é muito bom. Deixa eu ver, tem um... Eu também gostei muito. Eu acho que o único que o cara indiano não soube fazer direito foi o que os ETs tinham medo de água. Ó, gente, tá vendo? Foi muito ruim. Esse daí é baseado num livro do Stephen King, viu? Ah, lembrei de mais um Guilty Pleasure, que eu já enjoei de ver. O Diário da Princesa. Não é. É fofinho. Não, esse é legal. E eu adoro muito Bem Acompanhada, que é um filme. Esse é muito legal. Cara, o melhor filme do mundo. Ela tá muito legal nesse filme. E o filme é muito bom. Gente, as Patricinhas de Beverly Hills. Ah, é verdade, era muito bom. Também não tem como ser Guilty Pleasure. É clássico. A série era muito, muito superior ao filme. Era. Lembra? O filme já era sensacional. A série era muito boa, mas legal. O filme já era muito legal. Mas Patricinha de Beverly Hills tem toda uma definição da geração da década de 90. É. Muito bom. Era muito legal. O João tava falando dos filmes dele aí. É, os filmes trash. Ah, sim, bom. Esse é muito bom. Tem um outro filme que chama Evil Dead, é 1981. A Morte do Demônio, isso, não é isso? É. Esse filme é muito bom, muito bom. Aí eles fizeram um remake dele agora, não sei se foi em, eu acho que foi em 2013, e assim, que eu não vi, mas o trailer eu achei muito pesado. Falei, poxa, eu acho que no trailer eles tiraram aquela coisa trash que ele tinha, né? Mas esse que é mais velho é muito bom. E, claro, todos os filmes de zumbi, que são muito bons sempre. Ah, não, zumbi é clássico, isso nem entra, não é Guilty Pleasure. É muito bom, né? Fala sério. É um que eu considero Guilty Pleasure, porque ninguém gostou desse filme, mas eu gostei, aliás, dois filmes. Foi o do Lanterna Verde. Nossa, é Guilty Pleasure. Eu adorei o filme do Lanterna Verde, cara, adorei. Eu sei que deturparam a história e que fez uma coisa bem chinfrim, mas eu adorei o filme, desculpa. E o último Mestre do Ar, que comparado à série é um lixo, mas o filme é eu achei muito legalzinho. Tudo bem que, assim, eu gostei muito do filme. Antes de ver o seriado, né? O desenho. Mas eu amei, todo mundo esculachou esse filme, eu achei o filme lindo, maravilhoso, amei, achei, se não quero mais. E aí todo mundo falou exatamente isso. No Netflix tem toda a lenda de Aang lá, tem todos os três temporadas. Todo mundo falou isso, mas é que eu não quero estragar o filme pra mim. Eu continuo sendo mágico. Mas a série é muito, você tem que ver, cara. É muito, muito boa. Muito boa. Aí você é só não assistir mais o filme de novo depois. Eu continuo assistindo o filme, eu ainda gosto dele. Eu também. Deixar intocado na memória. Pois é. Eu sei que a gente já passou por séries, mas quem assistiu 327 vezes Barrados no Baile, não a versão nova, por favor. A versão nova, assim. Eu não sei. Eu não consegui acompanhar na época. E aquele do Tim Burton? A mesma Guilty Pleasure. Qual? Fantasmas se divertem. Não, adoro. Esse é um clássico. Esse é muito bom. Até hoje eu tenho medo de falar três vezes, Birote. Ele é tão chato que eu não sei como me lembrar. Não, tem um filme da Disney também que, gente, é muito ruinzinho, mas eu achei muito bonitinho quando eu vi. Programa de Proteção para Princesas. Ah, eu sei qual é, com a Demi Lovato, né? Com a Demi Lovato e a Selena Gomez. É muito bonitinho, mas... Desses filmes Disney Channel também tem um que eu adoro, que é das Cheetah Girls. Ah, é legal. Nossa. É legal. Mas é... eu não assisti ainda delas. Como assim você nunca assistiu filmes delas? Eu assisti assim, tipo, Full House, sabe? Só. Não, você tem que ver os filmes delas crianças. E aí o último delas jovens, que é o do Blá Blá Blá New York. Não sei o nome. É delas em Nova York. E aí depois foi o último filme que elas estavam normais. Depois disso elas ficaram estranhas daquele jeito. Engraçado que a irmã mais nova delas agora depois é um mega sucesso, né? Ah, é? É. Elizabeth Olsen. É a que fez a Feiticeira Escarlate no... Mentira! Ela é irmã da Mary-Kate Ashley Olsen. Uhum. E ela manda muito bem no filme. Sim, parece. Chocado. Inclusive, era ela que iam botar pra fazer 50 tons de cinza, mas ela teve dignidade e não aceitou. Deixa eu te dizer, não. Exatamente. E falar nisso, o que você achou do filme? Então, o primeiro livro foi muito bom. E comparado, ele foi... ele foi uma cópia fiel do livro, só que bem mais leve nas cenas de sadomasoquismo e tal, porque depois, quando você para analisar, você vê que na verdade a mulher é fresca, porque ele não pega pesado com ela, gente. O que ele faz não é nem de longe sadomasoquismo. Ela tirou da cabeça dela que ela estava se sentindo usada. Tipo assim, por conceitos da sociedade, ela achava que ela não podia curtir aquilo. Enfim, e foi bem mais leve. E uma coisa que talvez, assim, foi até uma coisa que eu achei o problema também de Crepúsculo, do filme, é que muita coisa se passa na cabeça dela. No livro a gente tem acesso. No filme ela ficou com aquela cara de bunda. E o livro até fez uma coisa, assim, o filme fez uma coisa legal que adiantou uma explicação que a gente só fica sabendo no livro 2. Mas, em termos gerais, eles pegaram, claramente eles não leram o livro, e eu acho que isso que faltou falar. Fez falta. Os atores tinham que ter lido o livro. Porque quem fez o roteiro foi a mulher que escreveu o livro. Ah, foi? Foi. Foi ela e o marido dela. Gente, quem deixou? Por isso que tanto é que o que foi cortado do livro foram as coisas que não acrescentavam nada. Que não precisava de muita explicação. Mas o fato deles não quererem seguir o que estava no livro, os atores, atrapalhou. Fora isso, foi muito bom. É o que eu sempre falo, o filme é bom se você nunca leu o livro. E se você leu o livro, você vai achar essa diferença. Mas assim, não é pra pensar. Não é filme pra pensar. É pra você ficar olhando, nossa, que cara lindo. Nossa, que cara lindo. Nossa, que cara lindo. Nossa, ele nem é tão lindo assim. Ele nem é tão lindo assim. No livro ele é. Que pra mim foi um outro problema de Crepúsculo, que a descrição do livro não correspondia à realidade. Ah, nem um pouco. Foi uma coisa assim, né? Foi, aliás, todos os atores. Porque, inclusive, eu achava que o resto do elenco de Crepúsculo era mais bonito do que quem deveria ser os atores mais bonitos. Os melhores atores do filme de Crepúsculo eram a Anna Kendrick. Sim. Como amiga da Bella. O pai da Bella. E só. Ou seja, personagens que, na verdade, nem faziam nada demais. Eu acho que a Anna Kendrick teria dado uma Bella muito melhor. Muito melhor. Mas precisava de alguém famoso, né, pro filme. Aí acabou que a Anna Kendrick estourou, todo mundo adora ela e ninguém lembra mais da Kristen Stewart. Ainda mas ela tem a mesma cara em todos os filmes, desde que ela é criança. Gente, tem um filme que chama... Não é Looper, não. Jumper. É muito legal. É muito legal esse filme. é um filme que o cara descobre que ele pode pular, assim, pular, entre aspas, né, de lugares para outro, de um lugar para outro. Ele imagina um lugar, ele vê a foto de um lugar, e aí ele desaparata aqui e aparata lá no lugar. Né? Meu Deus. Aí ele descobriu que ele tem ele descobriu que ele tem esse poder quando ele é novinho. E aí ele começa a aparatar dentro de cofres de banco e roubar o dinheiro. Meu, né? Deus. E aí ele fica muito rico vivendo. Totalmente daquele, eu faria isso. Porque eu nunca vou trabalhar. E aí ele fica muito rico vivendo disso, né? E no final. Vai rolando filme e tal, e ele descobre que tem mais gente que tem o mesmo poder que ele, e que essas pessoas estão sendo caçadas por uma outra galera. Eles meio que fazem parte de uma seita, e eles falam assim que essas pessoas são erros da natureza, porque eu acho que eles diziam que só Deus tinha o direito de, sei lá, estar em todos os lugares, então eles eram aberrações da natureza e tal. Então essa seita fica perseguindo os Jumpers. E aí ele começa a fugir dessa seita, e no final ele descobre que a mãe dele, que abandonou ele quando ele era criança, é uma das pessoas que comandam tudo isso aí. E aí ele vai procurar a mãe dele, né? E encontra a mãe dele, e ele descobre que a mãe dele casou de novo, e que ela tem uma família nova, e que ela tem uma filha. E a filha dela é a Kirsten Stewart. E essa é a melhor atuação da Kirsten Stewart ever, porque ela não abre a boca. Sabe? Ou então ela fala mom, ela para por 2 minutos, ela não abre a boca. Eu falei, o melhor atuação da Kirsten Stewart ever. Eu devia fazer só isso. Mas Mariana, eu vou fazer uma pergunta pra você. Fale. Você lia 50 Tons de Cinza no metrô? Claro que não. Aí a prova de que é que eu te levo. Faço mais isso. Eu quero agradecer a Amazon por ter inventado o Kindle. Eu quero agradecer ao Kindle que deu a ideia de eu ganhar de presente de Natal. Eu quero agradecer a minha mãe que comprou pra mim. Porque agora eu posso ler todas as minhas vergonhas no Kindle e ninguém sabe o que eu tô lendo. Eu vou puxar um assunto que não tem nada a ver, mas assim, não é nem guilty pleasure, é apenas um trauma de infância que eu não me canso de contar pra todo mundo. E João tá aí ainda? Tô. Ah, tá. É que eu sempre me revoltei muito que tinha o café da manhã no programa da Xuxa. Ah. E as pessoas escolhiam fruta. Tava ali, cheio de doce, cheio de coisa boa, e todo mundo tinha pedia presunto, fruta. Né? Tinha doces. E eu me lembro que, assim, foi uma única vez na minha vida eu vi alguém pedindo um doce. Eu fiquei até meio chocada. Falei assim, gente, mas eu quero ver a pessoa comendo doce. Sabe? Pois é. Era que... Não, e outra coisa. Era aquela bandeja enorme. Aí chamava uma pessoa, ela tirava uma merrequinha e levava uma bandeja embora. Sim. Isso era bullying com todas as outras crianças. Sim. E eu ficava, assim, muito chateada. Porque o meu sonho sempre foi participar do café da manhã da Xuxa e não falar fruta. Gente, posso contar uma história? Não tem nada a ver também. Tem algumas vezes a gente inclui no passeio de Orlando um café da manhã, assim, americano. Café da manhã naquela vibe americana, com aquele porcadinho que a galera do filme, né? E aí a gente vai pra um restaurante que é buffet. Então tem, assim, milhões de opções. Tem panqueca, tem quase um churrasco lá pro café da manhã. E tem aquela panqueca que eles adoram comer e tal. Tem sorvete, tem um monte de guloseima. E uma das coisas é aquele espetinho de fruta que você passa embaixo da cachoeirinha de chocolate. E assim, tem uma cachoeirinha de chocolate lá e os espetinhos de fruta. E você vai lá, pega um potinho, passa o seu espetinho de fruta na cachoeirinha de chocolate, coloca no potinho pra não sair pingando o chão, né? E leva pra mesa. Os meus passageiros estavam pegando o potinho e botando embaixo da cachoeirinha de chocolate e comendo com a colher. Quando eu vi aquilo, eu fui lá e falei, fulano! O que você está fazendo? Por que você não me chamou? Aí eu fui lá, peguei meu potinho, enchi de chocolate e comi também. A ideia é sensacional, cara. Você tira a pessoa da penha, mas você não tira a penha da pessoa. É por isso que eu falo que o meu sonho, na verdade, você tira a pessoa do subúrbio, mas você não tira o subúrbio da pessoa. Porque tudo que eu quero na vida é mudar de ramal. Mas eu quero continuar perto do trem. Ai, ai. Eu confesso que eu tô cansado de tanto rir. Minhas bochechas estão doendo. Porra, estou morrendo de sono agora. Minha velocidade já tá bem baixa. É isso. Adorei a participação da Mariane. Muito obrigado por ter acrescentado. Obrigado, Mariane. Muito obrigado por todas as suas vergonhas. Obrigada a vocês pelo convite. Quando vocês tiverem mais assuntos para revelar as minhas vergonhas, me chamem. E aí, para quem ouviu até agora, sigam a gente lá no facebook.com/desalinhoderaciocinio ou no Instagram, que também é desalinhoderaciocinio, no Twitter é deraciocinio, e o nosso blog, que é onde a gente posta os episódios, é deraciocinio.blogspot.com. Vocês também podem achar na busca do iTunes, por exemplo, que tá lá. E a gente podia fazer aquele desafio, né, Carla? De indique para mais 2 ou 3 amigos, 4, 5, vocês, nossos 5 ouvintes, espalhem aí para ver se as pessoas gostam também, indiquem para elas. Deixem comentários, porque a gente adora quando vocês deixam comentários ou quando interagem com a gente. É, escutou, comenta. Escutou, comenta. Não custa nada. É de graça mesmo. Você não paga. É, e lembra que como a gente só tem 5 ouvintes, as chances do seu comentário ser lido são grandes. Uhum. Sim. Se você não quiser seu nome divulgado, você põe lá. Eu não quero ser divulgado. Boa. Você... Porque aí pelo menos já sabe que comentou, se né? Se você gente, não quer que eu fale dois que você primos. É meu primo, você põe lá que eu... Você não quer que eu revele que você é meu primo. Eu vou mandar meus dois primos seguirem e ouvirem tudo, porque eu sou mais velha. Isso aí. Isso aí. Eu já tenho mais 2 seguidores. Perfeito. Então é isso. Indiquem para mais pessoas, sigam a gente, continuem ouvindo. E então, valeu, gente. Obrigado a vocês mais uma vez. E até a próxima. Tchau, tchau. Boa noite, beijos. Tchau, galera. Boa noite, ou bom dia, ou boa tarde, depende de quando. É, tchau, tchau. Ah, sim, verdade. Pra gente é boa noite. Tchau, tchau. Meu Deus, eu só leio escondido. Mariane, vocês podem virar amigas. Não, eu não quero virar amiga desse tipo de gente. Acho que tem um limite, Carla. É, como eu sempre digo, Satanás às vezes passa dos limites e esse foi o momento. Eu não quero fazer amizade com esse tipo de pessoa, gente. Por favor. Por favor. Acho que tem umas coisas que não são para serem compartilhadas. Ai, ai. É. Sensacional. Oh, meu Deus. Eu não sei porque vocês estão rindo. Isso é muito triste, gente. Isso é uma situação séria. Não sei se vocês estão. Satanás passa dos limites. Satanás passa dos limites. Foi a frase do dia. Ai.